aquele lá. Aí, porco ordinário de qual que pá. Senta aí, eu quero saber, eu quero compreender o porquê de vocês não olhar pra cá, pro lado humilde, pro lado sofrido. Eu tô falando da nossa bela periferia, otário, com tantos problemas aqui. Vocês só se preocupam em pôr de carnaval, Copa do Mundo, eleição, BBB. Enquanto eu tô aqui, todo santo dia vendo a filha do vizinho de 11 de idade vendendo a vagina na esquina, que pisada. Foda mesmo é saber que o moleque com a 12 vende crack bem na porta da minha casa. Aqui eu te pergunto, seu safado, qual é o projeto, qual é o plano pra incentivar os molequinhos a estudar, trampar? É nós que tá aqui a reivindicar, consciência periférica no ar, lado a lado com soldados suburbanos pra afirmar. Consciência periférica, soldados suburbanos na linha de frente com os manos. É nós que tá 112, 100, rajada de AK com uma pá de ideia pra trocar. Consciência periférica, soldados suburbanos na linha de frente com os manos. É nós que tá 112, 100, rajada de AK com a pá de ideia pra trocar. Como encarar o desemprego sem escola, sem diploma, condições lamentáveis? Vem a bala do fuzil atravessando o blindado pra trazer a cara da minha família de alegria. Finalmente, a casa com a piscina aquecida, igual a você engravatado que rouba com a caneta. Só que o surto psicótico tá mil, com a sede de derramar seu sangue. Ninguém quer mais esperar o Mr. M revelar o segredo de como o dinheiro público vira diamante pra sua vadia. Brasil, país fudido de terceiro mundo. Vejo pobre morrendo soterrado no deslizamento de terra. Ou morre na fila do hospital esperando atendimento. Se pá, quando atendido com uma perna quebrada, estagiário opera outra. A falta de respeito com a sociedade, por isso que o seu sangue derramado não me traz remorso. E a revolta abala a consciência. Segue a lei da natureza, matar pra não morrer. Descarrega o revólver e trazer revolução pra esse país sem estrutura. SS e CP na rima, trazendo em primeira mão o sofrimento da periferia. Consciência periférica, soldados suburbanos na linha de frente com os manos. É nós que tá 112, 100, rajada de AK com uma pá de ideia pra trocar. Consciência periférica, soldados suburbanos na linha de frente com os manos. É nós que tá 112, 100, rajada de AK com a pá de ideia pra trocar. Infelizmente o mar de rosas não existe pra nós, somente dor e sofrimento e o desabafo na voz. É nós que tá de lá pra cá no ratatá sem desandar. Neguinho CP pra confirmar que o rap aqui não para e também não vai parar. Quantas vezes foi preciso sobre espinhos caminhar pra que hoje nós possamos aqui poder falar que após o sofrimento ainda existe uma esperança, sobressaindo sobre o ódio e a dor deixada como herança. Eu sei o quanto é difícil sobreviver no gueto, na selva de concreto enfrentando os preconceitos. Eu não queria ser ladrão, sequestrador nato. Tá narrando nos meus versos corpos carbonizados, jogados, esquartejados, parceiro. Narrando o ódio e o medo, refém do desespero. É nós que tá na linha de frente e hoje sempre rimador, quebrando as correntes, firme, forte, gladiador. Diferente de você, empresário covarde que mata plantando rancor. Coração de pedra, causador da guerra, sem trégua, sem amor. Soldados suburbanos, consciência periférica no ar, sem dor. 12, 100, rajadas de AK com uma pá de ideias pra trocar. É nós que tá. Consciência periférica, soldados suburbanos na linha de frente com os mano. É nós que tá 112, 100, rajada de AK com a pá de ideia pra trocar. Consciência periférica, soldados suburbanos na linha de frente com os manos. É nós que tá 112, 100, rajada de AK com uma pá de ideia pra trocar.